Não há castigo pior para uma democracia do que perder a liberdade de expressão. A ditadura militar praticou deliberadamente a censura prévia no Brasil. Toda a comunicação era comprometida nesse processo. A censura atingiu a música, o cinema e o teatro, mas foi implacável com a imprensa. A repressão que calou vozes e tirou de cena lideranças políticas e administrativas criou um vazio que tornou cinzentos anos de chumbo. Uma época silenciosa que os veículos de comunicação jamais vão esquecer. Para nos ajudar a contar essa história, convidamos os seguintes entrevistados. Percival de Souza, jornalista e criminólogo que acompanhou de perto o dia a dia da polícia nos anos 70. Paulo Marcum, jornalista, foi preso no DOI-COD por estar associado ao Partido Comunista em 1970. Audálio Dantas, jornalista, foi presidente do Sindicato dos Jornalistas em 75, na mesma época da morte de Vladimir Herzog. Após o golpe de 64, o novo governo veio uma crescente onda de manifestações contra o regime militar. A melhor maneira de evitar isso não é somente com a repressão, mas também com a omissão. Por esse motivo, a censura prévia é instituída aos poucos nos jornais. Ainda em 64, vem uma recomendação para que os jornais não usem a palavra camponês, evitando possíveis revoltas rurais. Além disso, a palavra golpe foi imediatamente substituída na imprensa brasileira por revolução ou movimento militar de 64, para se referir à conspiração militar que derrubou o governo de João Goulart. A censura na maioria dos jornais, ela se manifestava apenas e tão somente através de telegramas ou de telefonemas, que diziam, olha, você não pode falar nada sobre a morte do fulano de tal na rua Aurora, ou não se pode mencionar nada sobre a demissão de Beltrano de tal. E era a única maneira pela qual a gente sabia que fulano tinha morrido ou que Beltrano tinha se demitido, eram aqueles comunicados da censura. Havia certas áreas que era absolutamente impossível você exercer a sua atividade profissional, como, por exemplo, a cobertura política. Né? Salvo algumas pessoas que insistiam nisso, como era o caso do Carlos Castelo Branco, do Vilas Boas Correia, do Carlos Chagas, e a dúzia de jornalistas que tinham nome, que tinham vivido antes da ditadura. Né? Não era possível algum repórter chegar no Estadão, na Folha, no Jornal do Brasil, no Globo, e dizer, ah, eu quero ser repórter de política. Não havia cobertura política. Não descobria o que acontecia na Câmara dos Deputados, muito pouco acontecia lá, na Assembleia Legislativa, nos partidos políticos nem pensar, então nos sindicatos muito menos. Na década de 60, o jornal impresso é o veículo de comunicação mais utilizado pela população. Os textos dos jornais e revistas possuem liberdade de escrita maior, são mais elaborados, diferentes do imediatismo do rádio, tornando-se as maiores vítimas da censura. A partir do AI-5, o governo recomenda aos principais jornais que classifiquem de terrorismo todas as ações armadas praticadas por guerrilheiros. Antecipando-se à recomendação oficial, o jornal O Globo já recorria ao termo terrorismo para se referir a atentados políticos. Mesmo com o comportamento de seu jornal, Roberto Marinho não permite que seus jornalistas sejam presos por suspeita de subversão. Roberto Marinho costumava dizer, "Dos meus comunistas, cuido eu." As organizações Globo são defensoras do ponto de vista dos militares, por precisar do governo para sanar dívidas e crescer como empresa de comunicação. A imprensa, sob censura, serve aos interesses dos militares. Sua liberdade fica totalmente limitada. Jornais, revistas, emissoras de TV e rádio são controlados por meio da presença dos censores, ou pelas recomendações por escrito que chegam às redações. A censura é pré-instituída. Nenhum jornal é censurado de fato, e sim autocensurado. Os editores são avisados sobre o que não deve ser publicado. Assuntos que podem afetar a imagem do Brasil, mesmo desvinculados da política, não podem ser noticiados. Por exemplo, um embarque de carne supostamente estragada vinda do Paraguai para o Brasil. Ou uma grave epidemia de meningite que atinge o país. Essa censura cria uma linguagem que modifica a maneira de fazer jornal. E para não esquecer, é importante dizer que a grande maioria dos veículos de comunicação da grande imprensa apoiou a ditadura, apoiou o golpe e depois se compôs com o governo, os governos militares. E tanto é que na maioria dos casos, muitos jornais não precisaram ter censor o tempo todo. Né? A Folha de São Paulo não teve censor, nunca lá dentro. Teve problemas com a censura, mas censor lá dentro nunca teve. Então, de modo geral, a imprensa não incomodou muito o governo. Pelo contrário, as empresas, as grandes empresas jornalísticas apoiaram o golpe, né? Algumas depois se arrependeram, né, e começaram a perceber que tinham cavado certo fosso para elas próprias. É, eu acho que foi o caso do Estado de São Paulo, né, que depois sofreu a censura mais rigorosa e, diga-se a bem da verdade, se portou com grande dignidade em relação a esse problema, sempre reagiu contra a censura. No dia 12 de dezembro de 68, o diretor de redação do Estado, Júlio de Mesquita Filho, acompanha cada movimento da situação do deputado Márcio Moreira Alves, pois o Congresso havia solicitado uma licença à Câmara para cassar seu mandato. Quando recebe a informação de que a Câmara não daria licença, Mesquita redige a Nota 1, o principal editorial do veículo, sob o título Instituições em Frangalhos. O texto aponta o impasse presente no país, no qual já vigoram 4 atos institucionais. Mesquita descreve um cenário político de tonalidades sombrias, em que as chances de melhoria diminuem cada vez mais. Parece uma previsão do rompimento final. No dia seguinte, o governo determina a paralisação da impressão e apreende os exemplares prontos. Assim, o Estado se torna o único grande jornal do país censurado diretamente na redação. Os repórteres e redatores do Estado, assim como os do Jornal da Tarde, são orientados para ignorar a presença dos censores e continuar preparando normalmente o material de cada edição. O trabalho de censura deve caber aos policiais do regime. E como eles tiveram trabalho? A quantidade de textos vetados no Estado, em pouco mais de 2 anos, daria para preencher um livro de 600 páginas. Para denunciar a presença dos censores, alguns jornais usam de artimanhas. O Estado, por exemplo, não substitui os textos vetados. Os buracos causados pela censura são ocupados com receitas de bolo ou com trechos do épico Os Lusíadas, de Luiz de Camões. Os versos são usados com tanta frequência que se transformam num símbolo de resistência. Certa vez, durante uma entrevista no Rio, o deputado Ulisses Guimarães, presidente do MDB, brincou: quem mais atrapalha o MDB é o Luiz de Camões. O censor não gosta da brincadeira e veta a fala. Em seu lugar, é colocado mais um trecho de Camões. Normalmente hoje se generaliza assim: a imprensa para burlar a ditadura, criou uma saída técnica que seria publicar receita de bolos e Camões. Isso não foi imprensa, isso foi o Estado de São Paulo e o Jornal da Tarde. Falando dois jornais, não é a imprensa. A imprensa não fez isso. O Estadão publicava os Camões e o JT receita de bolos e pratos. Muitas mulheres ligavam para a redação reclamando das receitas, que era uma porcaria, que foram fazer aquele prato lá, saiu uma comida horrorosa. O Estado não é o único jornal a apoiar o golpe de 64. No Rio, o Correio da Manhã segue a mesma premissa. O jornal lidera a cruzada da grande imprensa contra o governo de João Goulart. Pouco depois, faz meia volta e passa à resistência contra o governo do Marechal Castelo Branco. Como castigo, o Correio da Manhã sofre rigoroso boicote econômico. A dona do jornal, Niomar Muniz Sodré, é caçada e presa junto com os jornalistas da sua redação. Libertada em 69, Niomar percebe que não há condições para manter o jornal. O Correio da Manhã termina arrendado por um grupo de empreiteiros próximos ao governo militar. Com essa repressão, você acha que o papel social do jornalista aumentou? O papel social do jornalista é mais expressivo quanto mais livre ele for, isso sim. Quer dizer, o que eu acho que houve nesse episódio é que, de alguma forma, isso mexeu com a autoestima dos jornalistas. Enquanto isso, cresce a imprensa alternativa. A palavra alternativa não deve ser entendida somente como uma segunda opção para a leitura. Os jornais e revistas alternativos são muito mais um contraponto à imprensa burguesa do que uma substituição. A imprensa alternativa se divide entre jornais de ruptura, como o Pasquim, Bondinho, Ex, Versus, Cor Jornal e Repórter. Estes são tendentes à crítica dos costumes, em detrimento ao discurso ideológico. Já os jornais políticos formam uma outra classe de jornais alternativos. Veículos como o Opinião, o Movimento e o Em Tempo discutem temas clássicos da esquerda, como o caminho da Revolução Brasileira. Isso numa linguagem quase pedagógica. Os jornalistas começam a temer a onda de repressão. Muitos são ameaçados e não podem publicar nem a prisão dos colegas. Esse medo culmina em 75, quando o jornalista Vladimir Herzog morre nas dependências do DOI-COD. Herzog é diretor de jornalismo da TV Cultura, em São Paulo. Convocado para depor, se apresenta no dia seguinte, de livre e espontânea vontade. Dias depois, sua morte é anunciada. E o fato é que, em resumo, o Vladimir Herzog pegou um táxi e foi para lá um dia de manhã. Ele pegou um táxi e foi para lá. O perigosíssimo, o subversivo, chegou de táxi. Mas como que você chega de táxi num lugar e sai num caixão lacrado? É incrível isso, né? A morte deixa a classe jornalística indignada. Em todo o Brasil, sindicatos e entidades se manifestam a favor de Vlado. Em São Paulo, o Sindicato dos Jornalistas reúne mais de 300 profissionais em uma assembleia após o enterro de Herzog. É uma reunião histórica para os jornalistas, que decidem realizar um ato ecumênico em homenagem a Vlado na Catedral da Sé. Aí voltamos para as reuniões, eles advertiram que a situação estava muito tensa e que, bom, enfim, eram ameaças. Aí fizemos a reunião, foi uma reunião muito tensa, e foi nesta reunião que se propôs a realização do culto ecumênico. No dia do ato, a polícia arma um esquema para atrasar a chegada das pessoas na igreja, especialmente dos jornalistas. O esquema foi batizado, ironicamente, como Operação Gutenberg. Mas corre tudo bem, e Vlado é homenageado como devia. Vocês já imaginaram que ir a uma missa seja um ato heróico? Vocês já imaginaram isso? E na Catedral da Sé assistir uma missa ser valente? Pois houve isso no caso do Vlado. No meio da semana, o coronel Erasmo Dias, que era o secretário de segurança, fez uma ameaça explícita, né, numa entrevista que deu, dizendo que estava em preparação um ato subversivo, coisa desse tipo, e que a polícia estava devidamente preparada para reprimir qualquer tentativa de perturbação da ordem, esse tipo de coisa. E que os comunistas não éramos nós, os comunistas estavam pensando em jantá-los, que jantaram o pessoal lá de cima, né? Mas antes que eles jantassem, eles almoçariam os comunistas. Essa foi a expressão do Erasmo Dias, que era se portava como um cão raivoso, né? A relação entre imprensa e governo sempre foi conflituosa. A maneira como os jornalistas se portaram diante dos militares foi exemplar. Não podemos dizer o mesmo dos grandes donos de jornais, que não deixaram de colaborar, de alguma forma, com o regime militar. Mas uma coisa podemos afirmar: nenhum país se torna uma democracia sem liberdade de expressão. E talvez a verdadeira face da repressão fosse mais conhecida por todos, se não houvesse a censura no Brasil.